Oliveira do Hospital, estamos a trabalhar com o IPC por causa de algumas residências estudantis. Nós temos todas a possibilidade da escola superior ter, aumentarmos o número de alunos, porque foram dados do IPC, de jovens que deixaram Oliveira do Hospital porque não arranjaram quarto para cá ficar. E estamos numa fase ascendente, quero vos dizer. Neste momento a relação com o IPC é muito boa, estou a trabalhar aí alguns projetos para colocarmos para alguns empresários fazerem algumas obras e cederem ao IPC em protocolo para alargarmos essa oferta. Alguns alunos queríamos ter estrangeiros, muitos dos pais perguntam sempre se há uma residência estudantil. Isto é o que diz o Sr. Presidente do IPC.